É, eu aqui no estúdio Contra-Ataque parei para falar do meu passado. Um passado onde sobreviver era o nome do cotidiano. Onde uma roupa rasgada, um tênis furado, era o uniforme básico para uma criança pobre e negra no Brasil. Aí eu também penso: quantos já passaram o que eu passei? Quantos já viram a mãe chorando, rezando, pedindo a Deus para que amanhã fosse um novo dia, para que o sol brilhasse e saísse de trás do monte para constituir um novo amanhecer? É, truta, o tempo passou, todos cresceram, eu cresci. Vários se tornaram vencedores, é claro, mas infelizmente, muitos esqueceram do seu passado, da origem, da raiz, e se tornaram meros fantoches de um destino traiçoeiro. Então novamente eu paro, penso, e reflito naquilo que deveria ser até um ditado, pois vencer a guerra jamais será se esquecer da batalha, e sim lembrar de cada luta, para que amanhã ou depois, se preciso for, saiba como realmente lutar. E aí, nada do que foi será. E aí, nada do que foi será. Será, será, será.